Siga. Alfa, Vitor, Juliette. Vai cruzar a esquerda na presente para cruzar mais o próprio avanço, Juliette. Com Delta, livre decolagem, pista 97, 1950 graus, meia dúzia. Paulo Salvador, Oxenera 6142. Tem informação, Mike, Recife 390. Uniforme, identifique, desça para o 060, a chegada mais. Oito Juliette, cruza o campo aos 29. Pro lado do corrido forte agora, chame o controle 1935 até o regresso Alfa, Oito Juliette. Obrigado, corredor forte, chama 1935, avanço Juliette, até o regresso. Tem decolagem autorizada, 150 graus, meia dúzia. Decola na 10, no Pucaracaju, prossegue pela 358. 1935, controle 5095, a Ocean Air 6142. Controle, senador, boa tarde. Papatão, Alfa Vitor Juliette, decola 97, prédio Viraquinha. Alfa Juliette, mantém as condições visuais, corredor forte na minha escuta. Assista o corredor forte, Alfa Vitor Juliette. Eco Delta, o 31, 1935, uma boa viagem, Eco Delta. Delta. Boa, 050, pede para a formação e o nível 290. 050 está livre, desvio e aguarde a autorização do 290. Com quantas milhas se desviou? Aproximadamente 160. Suba restrito ao nível 180924. 180. Mike Eco Delta em condições visuais, reporte 20 milhas de Salvador. Ali para subir direto ao 1500 pés? 1500 livre. Delta. O 1335, a bordo 190, autonomia 24 horas e 28, alternado primário e galeão. Obrigado, Via Índia, da Porta Pedra, 13, Porta Pedra, obrigado. Pode chamar meu aqui, quero subir. Se você tem como ajudar a gente, se tiver como acionar aí alguém para remover o primeiro aqui na posição 9, só falta esse aqui, embora. Vai taxiar até o 45. Ok, tá livre, taxiar aí até a interseção, reporte para ingressos na 97. Pode voadora? Prossiga! Pode voadora, 314. Voe inicialmente. Voe, voe Duna, atualizado. Direto Duna, 314. 924, Centro Recife, 12545, alterno 2685. 2545, 2685, boa. Boa. Cessna 150, mantendo o litoral nordeste em direção ao litoral norte, ok? Tá mantendo o litoral neste momento a 1000 pés, no 1 no 3x3. Guardião 07 tá livre, ingressando na pista 17, táxi até o 45, reporte livrando a pista 07. Desce para 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. 3 mil, padrão, 3.4. Responda com 10.6, obrigado, até a volta. Frequência livre. 3 da Gol aos 36, 19:35, com boa viagem. Aqui Bravo Uniforme, descida para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. 4 mil padrão, do Uniforme. Alinhar e manter no zero. Sonda final, o senhor vai ser vetorado agora. Faça a curva direita, vou ir pro a 280. 280. Controle Salvador. Tá 1-0. 3 minutos, caso da ativa autorização, direita para a radial final da BR. Gol no 333, sobe para o 360, vigilância radar. 360, em vigilância, gol no 333. Táxi, 163 a bordo, autonomia de 4 horas e meia e uma alternada ao galeão. Pátio Índia, 18:30, obrigado. Velocidade está a critério. Se quiser reduzir, está liberado. pisou no 5-4, 2 mil pés, autorizado a final no 0. 2 mil, livre DS, Delta 3154. 5-0, Alfa, 7-9. Alinhar e manter 6142. Seu Golf Vitor? Zero, cinco, zero. Autorizo sim, vou e TAP. O seu número 5 na aproximação e execute espera aí, tá? Pois eu não, 3 aos chanelos, 4-0, 19-35, boa viagem. 4-5, obrigado, bom trabalho. Muito boa tarde, 6213, decolado, se escuta. 6213, sobe para o 360, contato radar vigilante. 360, pode voar direto Leda, senhor, está presente? Oi, Leda. Direto Leda, 6213. Romeu, vou passar o curva à esquerda, vou ir pro a 200, limitado a 3 minutos. Descida em condições visuais, Índia November Alpha. Vita Cine Código 0124. Autorizado, 950 graus, 10-9-1013. O meu Golf Vita, Senar Transponder 0124. Ok, 6315, mantemos as velas. Foi Salvador, 3154, final, baixar travada, 1-0. 14476, identifique, desse mantém o 70070 na chegada Mari. 0-0-7-0, chegada Mário, do 4-4-7. Xanem é 3-2-0, desce mantém o 0-6-0, Xanem é 3-2-0. 6142 ao 42, 1935, uma boa viagem. 1935, obrigado, boa tarde. Então, 54, 150 graus, 10-9-1013, cheque trem, todo autorizado, puxão zero. Achou e travou, 3154. 6142, contato radar, sobre para nível 350, vigilante. Para 350, 6142. 1-3-3-3, chama Centro Recife, 1-2-5-1, alternado no 3-3-2-5. Mantenha a escuta. 1-3-3-3. Prossiga o 3-3-3. Chame Recife, 1-2-5-1, alternado no 3-3-2-5. 2-5-1, 3-3-2-5, 3-3-3. Romeu, Golf Vitor? Ok. Mantenha 050. Mike Fox Serra, Salvador, prossiga. Salvador, Santo Dói, está ligado por força. Mike Fox Serra, sua identificação, chegada a Amanda, esse mantém o 050. Amanda 050, Mike Fox Serra. Pessoal de 2000, Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, 2000 pés autorizado a sinal no zero. 2000, não, Mike Bravo. Uniforme final, turno no 86. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Esporte externo, Mike Bravo Uniforme. Eu. 3154, 145, direito, 219. 219, 3154. Mantenha no 1500 pés. Azul 4476, sua velocidade? 2509, 4476. Ajuste para 210. 2209, 4476. Xaname é 320, redução de velocidade para 1909, vai seguir tráfego mais lento na final. A gente já está reduzindo para 190, né? 320. O controle da Max Fox é. A gente pode voar de hoje aqui, você vai ficar mais à frente. Qual é o ponto de cancelamento? Aqui de Buda já dá uma sede. A gente mantém a mão, aguarde a autorização. M320? Consegui. Início de vetor radar, faça a curva esquerda, voe proa 360 de Mitchell-Lock. 3000, mantenha. Mantenha, 3000. 4476 da azul, desce e mantém o 060. 060, que bravo, nem fofo. Uno, alternado no 3325. 351, 3325, obrigado pelo trabalho. Mike, Golf Mike, nos siga. Está no retorno, já passou o passo de torno. Mantém as condições visuais, torre no 86, Mike Golf Mike. Graças, estou. A linha aí, mantém. 6315, Oxanel, 4719-35, boa viagem aí. 1935, até daqui a pouquinho. Na chegada, Mari. O meu Golf Vitor, vetor radar sequenciamento, faça a curva esquerda, voe proa 360, limitado pelo curso do localizador, desconsiderando a espera em Itaco. 360, o meu Golf Vitor, limite lógico. O meu Papatango estabilizou na final? Chame torre no 86, o meu Papatango. Você já? Ok, já está passando aqui o através da frente de retorno para a parte 0, tá? 0, sobe e mantém, vigilância radar. Possibilidade da Proide Arbor ou Elefa? Mantém a saída. Xerame 320, vai cruzar o lock, fica limitado agora por 1 minuto nessa proa. Perder contato, direita, duna e completa. Baixar, checar. 1 no 0, sobre vetor radar, só admite o lock. 090, limitado localizador, azul 4476. Aeronave que está autorizado pouso para o Estimão 7. Mais. É 3 por Salvador, pega a patente e sinal estabilizado da 10. Quem é a saída? O meu Pavatan que chamou a torre? Acima, sinal estabilizado da 10 para a porta e remetida. 2545, alterno 2685. 2545, 2835, bravo. Xenema 320, 2 mil pés a descida. Curva direita, voe proa 130, 130 para final. Direita, 130 para final. 130 para 2 mil pés, 130. Mike Foxtrot, cerra sua velocidade. 190 graus, 10 nós. No 648 da Gol, acione identificação. Desse mantém o 080. Chegada é a Mari. 080 Mari, Gol 648. Dava o uniforme ao 50, Pátio, irá prosseguir? Direito autorizado, frequência livre, boa tarde. Trânsito, uma boa tarde, Gol 394, tá? É o líder. Gol 394, sobe o 360, vigilância e radar. 360, pode voar direto da Dael? Oi, Dael. Dael, gente. 4476, vamos cruzar o Loki. Só vai seguir o Airbus 318, que está à sua frente, a 1 hora e 6 milhas e meia. O meu Golf Vito mantém proa, vai cruzar o localizador, vai seguir o Embraer 195 à sua direita, a posição de 3 horas em 3 milhas e meia, 2 mil pés acima. Fox Serra, programa Espera em Amar. Tarde autorizado, acionamento, chamando para táxi. Xenia 6326, desce e mantém o 050. 050, 6326. Azul 4476, curva pela direita, pro 140 para o localizador. Feito no 140 para o localizador, azul 4476. O Michael Mike está na vertical da 3, do táxi para o 40. Mike, Golf Mike, no solo aos 5-2, autorizado Aerostar. Salvador, o Papatang, iniciado a pressão de meio de aproximação perdida. O Salvador, copiou o Romeu Papatang? 4473. Perfil da Kombi, da 2010, perfil de Kombi. Vito pela sua direita, curva agora pro 140 para o lote. Meu Papatango, ciente. 109. 210, F3B. Subido para 2000 pés, aguardando. O meu Papatango. Salvador, o Índia 90 Alfa, interceptando o Germán, preferência, mantenha a separação com o tráfego no meu pés de Índia 90 graus. Gente, descida para 1 no pé, atenta ao tráfego de Índia 90 graus. 3144, você tinha autorizado o ILS? Autorizado a final, 4476. Autorizado, 4476, obrigado. Xenema 326, faça curva esquerda para o 020, vetor radar sequenciamento, limite ao log. 020, vetor limite log, é 326. 1648, velocidade em 220 nós. 229, 220 nós, 648. Passando boa tarde, 6594, 590, mais de 1.070. 6314, identifique, desça e mantenha nível de voo 080, chegada Mari. 080, 1648, desça e mantenha 50, 050. 050, boa, 648. 4476, redução para aproximação. Xenema 326, décima tem 3 mil pés, ajuste no 013. 3.023. O meu Golf Vito 2 mil pés, autorizado a final no 0. 476 da Azul. 476, prossiga. Reduza para aproximação. Reduzindo, 4476, interceptou o localizador, está 9 milhas de sol. Complete final, torre 186, Azul 4476. 86, 4476, boa tarde. Meu Oscar autorizado ingressar reporte alinhado e pronto, cabeceira 197. 1288, alternado no 3325. 1288, 1335, obrigado, boa tarde. Deixa para pouso. Vem. Romeu Golf Vitor, complete final, torre 186, Romeu Golf Vitor. Boa tarde. Oi, Salvador, Adelo Patango, 2 mil pés, Conde. Mantenha 2 mil pés na folha de Conde, Romeu Golf Tango. Papa Tango. Prossiga, Romeu Golf Vitor. Vendo. Gente, reduza. Tenha escuta, eu vou chamar o senhor. Mantenha a escuta. Mike Foxtrot Serra, abandone e espera, prossiga para a Duna, mantenha o 050. Gente, Duna, mantenha o 050, Mike Foxtrot Serra. Xenema 326 com 180 nós, desce para 2 mil pés, voe Duna para a final. Volo 648, vetor sequenciamento, voe à esquerda, voe para a 360, o limite é o custo do localizador, sou descida ao 050. 050, Pro 360, limite localizador, Golf 643. Mike Foxtrot Serra desce para 3 mil pés, 1013. 2013, Mike Foxtrot Serra. Papa Romeu Serra, Mike Fox, prossiga. Mantém as condições visuais, já tem condição de voar rotatória? Voe na rotatória, chame descida. Serra, Mike Fox. Gol no 394, Centro Recife, 1251, alternado no 3325. 351, 3325, boa. Boa. Eu vou se Vitor, plano instrumento cancelado 257, reporte na final do 17. Deu? Deu certo. Gente. O gol no 648 vai seguir bandeirante, que está posição de 11 horas em 14 milhas, com um deslocamento eco. A indicação do 055 em descida para 3 mil pés. Paciente, o gol no 648. Kilo Romeu Oscar, mantenha a posição, tem o Embraer 195 da Azul na curta final da 10. Meia 48, novo vetor, esquerda por a 330, limite permanece. O 648? Isso, 330 de proa. 030 à direita, não é isso? Esquerda, 330.